Quarto Andamento com Joana Santos.

Sejam muito bem-vindos ao programa Quarto Andamento. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo para mais uma emissão de uma hora repleta de música clássica e música erudita. Abrimos a nossa emissão de hoje, que andará entre os anos de 1854 e 1866, com Liszt, Le Prélude, de 1854. Vamos passar a ouvir Offenbach, que nos traz uma obra de 1858, In the Underworld. Logo depois, ficamos com Verdi, A Força do Destino, de 1862. Fique então com estas duas obras, estes dois compositores, nos próximos minutos. Thank you. O programa Quarto Andamento é o espaço que às quartas-feiras à noite, entre as 23 e as 0 horas, lhe faz companhia aqui na Rádio Antena Web e lhe traz grandes obras, grandes compositores. Já sabe que pode contar com este espaço, sempre às quartas-feiras, para lhe trazer então mais música clássica, mais música erudita. E é com grandes compositores que vamos prosseguir. Ficamos agora com Soup, Light Cavalry, abertura de 1866. Logo depois, ficamos com Smetana, The Bartered Breed, de 1866. Na próxima semana, vamos andar entre os anos de 1867 a 1876. Contamos consigo aí desse lado para ouvir grandes obras e grandes compositores. Da minha parte é tudo por hoje. Fique bem e até para a semana. Boa noite. Thank you. Quarto Andamento, com Joana Santos.